de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, tem Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, tem Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão. Dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, tem Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, pula, pula, tem Jesus é muito bom. Tô cansado e vamos que vamos.